Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta com Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a mais um Café no Brasil. Aqui tem Café no Bule. Música popular brasileira e temos com conteúdo. Acesse www.lucianopires.com.br e venha ajudar a despocotizar o Brasil. O Café Brasil de hoje começa filosofando com um provérbio japonês. Quando o caráter de uma pessoa não estiver claro para você, dê uma olhada nos amigos dela. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com glu glu. Li uma reportagem sobre a importância das amizades. Dizia-se que um indivíduo clonado seria completamente diferente do seu original, dependendo das amizades com as quais compartilhasse. Não tenho dúvidas de que isso é verdade. E fico preocupado quando penso que as amizades que privamos, pelo menos enquanto somos jovens e estamos formando o nosso caráter, surgem pelo acaso, seguindo um processo de seleção imaturo e pouco ligado nas consequências futuras dessas amizades. Pois recebi um texto inspiradíssimo, de autoria atribuída a Marcos Lara Rezende, que divido com você. Meus amigos são todos assim, metade loucura, outra metade santidade. Escolho-os não pela pele, mas pela pupila, que tem que ter brilho questionador e tonalidade inquietante. Fico com aqueles que fazem de mim louco e santo. Deles, não quero resposta, quero meu avesso. Que me tragam dúvidas e angústias e aguentem o que há de pior em mim. Para isso, só sendo louco. Louco que senta e espera a chegada da lua cheia. Quero os santos, para que não duvidem das diferenças e peçam perdão pelas injustiças. Escolho meus amigos pela cara lavada e pela alma exposta. Não quero só o ombro ou o colo, quero também sua maior alegria. Amigo que não ri junto, não sabe sofrer junto. Meus amigos são todos assim, metade bobeira, metade seriedade. Não quero risos previsíveis, nem choros piedosos. Pena, não tenho nem de mim mesmo, e risada só ofereço ao acaso. Quero amigos sérios, daqueles que fazem da realidade sua fonte de aprendizagem, mas lutam para que a fantasia não desapareça. Não quero amigos adultos, nem chatos. Quero-os metade infância e outra metade velhice. Crianças, para que não esqueçam o valor do vento no rosto. E velhos, para que nunca tenham pressa. Tenho amigos, para saber quem eu sou. Pois vendo os loucos e santos, bobos e sérios, crianças e velhos, nunca me esquecerei de que a normalidade é uma ilusão imbecil e estéril. Esse belo texto provoca uma reflexão. Amizades são tão importantes que deveria haver um vestibular. Vestibular para ser meu amigo. Só vai passar quem for nutritivo. Somos seres vibrando força e beleza cósmica. Mundos estranhos em movimento que de repente podem se tocar na dança da precisão do acaso. Dança da precisão do acaso. Somos seres vibrando força e beleza cósmica. Mundos estranhos em movimento que de repente podem se tocar na dança da precisão do acaso. Dança da precisão do acaso. Preso nas rédeas do tempo, nas redes do espaço. Procuro atingir no meu canto alguma nova dimensão. Pretendo que ele chegue ao teu ouvido, meu grande amigo desconhecido, pra que a gente possa cantar numa mesma oração. Pra que a gente possa cantar numa mesma oração. Preciso de. Quero tanto te abraçar. quero tanto te abraçar, conhecer pela nossa luz como se faz um universo. Você está ouvindo Amigo Desconhecido, um grande sucesso de Sérgio Sá, gravado originalmente em 1982. No ano de 2006, Sérgio Sá relançou essa canção em seu CD Ecos do Amanhã. A curiosidade é que Sérgio conta que essa música nasceu da inspiração de alguém que um dia contou que viu um disco voador. Preciso te encontrar, quero tanto te abraçar, conhecer pela nossa luz como se faz um universo. Eu preciso te encontrar, quero tanto te abraçar, conhecer pela nossa luz como se faz um universo. Desenvolvi uma palestra que tem o nome de Gente Nutritiva. Gente Nutritiva. Você já encontrou gente assim, hein? Gente Nutritiva, perto da qual gostamos de estar. Alguns têm inteligência ou cultura acima da média, nos extasiando com seu saber. Outros são simples, com a cultura da vida, nos conquistando pela autenticidade e experiência. Essas pessoas têm algo em comum, compartilham o seu saber. São pessoas que nos dão energia. Estar com elas é como estar num time de craques. Você acaba jogando bem. Essas pessoas têm brilho nos olhos e entusiasmo na voz. Agora pare e pense. Você conhece gente assim, hein? Pois eu acho que todo chefe devia ser assim, nutritivo. Nas palestras que faço nas universidades, bato sempre numa tecla. Vocês que entram no mercado agora, reparem no chefe que vocês têm ou terão. Se for uma mula, uma ostra, um troglodita, caiam fora. Mudem de área, de empresa, de cidade, mas caiam fora. Chefes medíocres são a pior coisa que podemos ter. Eles nos empurram para baixo, limitam, emburrecem, sugam a motivação das pessoas. E agora pare e pense. Você conhece gente assim, hein? Desnutritiva? Dá para perceber a diferença entre os dois tipos, o nutritivo e o desnutritivo? Então fique triste. Tem muito mais desnutritivo do que nutritivo solto por aí. Recebi de Heloísa Alderich, uma de minhas amigas leitoras, um e-mail interessante em resposta a um texto que escrevi. Ela disse assim: acredito mesmo em empolgação, em trabalho em grupo, em gente fazendo o que faz bem e gosta, porque se diverte no trabalho e fica louco para chegar segunda-feira, como mãe de filho pequeno que trabalha fora. Gente empolgada e valorizada trabalha sábado, domingo, feriado e dia santo, vira 24 horas, e quando vai para casa, ou nadar, ou caminhar, fica pensando nos projetos e tendo ideias novas. A gente tem é de descobrir como empolgá-los e como extrair esses pensamentos da cabeça deles. E não criticar muito o que não deu certo, usar como ferramenta para aprendizado. Rir e esquecer das ideias que não deram certo e lembrar daquelas que deram. Um pocotó diria que Heloísa é CDF. Que ninguém tem que se matar pela empresa. Eu diria que ela dá uma receita para ser nutritivo. O pocotó não vê que as pessoas que a Heloísa descreve não fazem aquilo pela empresa, fazem por si. São pessoas construtivas e que, agindo assim, tornam-se nutritivas. Ser nutritivo é questão de opção. Não tem que ser gênio ou artista, nem ter habilidade especial. Só é preciso ter consciência do impacto de nossas atitudes sobre as pessoas que nos cercam. Experimente, a cada contato que você tiver com outra pessoa, ser nutritivo. Alimentá-la de humor, saber, estima e entusiasmo. Se replicarmos as pessoas nutritivas, teremos metade do caminho andado. Pelo menos enquanto os pocotós não transformarem o conceito de pessoa nutritiva num desses modismos e saírem decretando "comei-vos uns aos outros". Infelizmente, para os pocotós, a comida a que me referi é outra. No toca-fita do meu mais lembrar você. Acendo mais um cigarro e procuro me esquecer. Do meu lado está vazio você, tanta falta me faz. Pois cada dia que passa eu te amo muito mais. Pois cada dia que passa eu te amo muito mais. Uau! O cara começa o programa dizendo que vai tocar boa música popular brasileira e começa com No Toca Fita do Meu Carro com Bartô Galeno. É sim. Brega da mais alta qualidade, sem enganação, puro, digno e brasileiríssimo brega. Bartô Galeno é Bartolomeu da Silva, que nasceu em 1950 na Paraíba, mas foi criado em Mossoró. Seu primeiro disco foi lançado no fim da década de 70 e No Toca-Fita do Meu Carro foi seu primeiro e maior sucesso. Bartô Galeno é um dos expoentes da música brega dos anos 70 e 80, que você ouve aqui no nosso democrático Café Brasil. Presta atenção na letra. Tem um lance de um lencinho bordado com seu nome junto ao meu que é genial. Pois cada dia que passa eu te amo muito mais. Encontrei no porta-luva um lencinho que você esqueceu, e num cantinho bem bordado o seu nome junto ao meu. E num cantinho bem bordado o seu nome junto ao meu. Vamos continuar falando de gente nutritiva, hein? Um dos pontos-chave para quem quer ser nutritivo é o autoconhecimento. Outro é a atitude. Mais um é a capacidade de julgamento. E outro ainda, a construção do seu repertório. Sobre repertórios e julgamento, eu passo a você mais um texto instigante de Rubem Alves, que disse assim: será inútil escrever um tratado sobre queijos e torná-lo leitura obrigatória nas escolas de um país onde nunca se viu um queijo. A palavra queijo só tem sentido para quem já comeu queijo. A compreensão exige um antecedente de experiência. É preciso primeiro ter a experiência do queijo para depois entender um texto que fale de queijos. Só de brincadeira, vamos imaginar o que passaria pela sua cabeça ao ler um texto em que o autor diz: o rato roeu o queijo do rei de Roma. Sem que você jamais tivesse visto um queijo, sua cabeça iria se esforçar por compreender. Mas como ela não tem experiência alguma de queijos, ela iria procurar no estoque de experiências que a memória guarda as coisas que um rei deve ter e que poderiam ser roídas por um rato. Sapatos, chapéus, livros, bolos, cuecas, camisas, cintos, meias. A única coisa que não sairia do estoque de experiências que a memória guarda seria um queijo. Daí a afirmação de Nietzsche de que, ao ler, os leitores tiram do seu estoque de experiências as suas próprias experiências. Então, estamos condenados a nunca sair das bolhas em que vivemos? Podemos sair desde que usemos uma chave chamada a arte da desconfiança. Ao ler sobre os queijos que nunca comeu, você poderia, roído pela curiosidade, fazer uma viagem até a Suíça. Aí então, você, vendo, cheirando e comendo queijos, ficaria sabendo o que são queijos. É preciso, antes de mais nada, desconfiar do nosso estoque de experiências, colocar as nossas certezas de lado. Aqueles que absolutizam as suas experiências estão condenados a ser inquisidores. É preciso rezar diariamente a reza que Karl Popper nos ensinou: nós não temos a verdade, nós só podemos dar palpites. Perdoem a cara amarrada, perdoem a falta de abraço, perdoem a eram assim. Perdoem por tantos perigos, perdoem a falta de abrigo, perdoem a falta de amigos. Os dias eram assim. Perdoem a falta de folhas, perdoem a falta de ar, perdoem a falta de escolha. Os dias eram assim. Vocês estão ouvindo na interpretação de Ivan Lins Aos Nossos Filhos, do próprio Ivan Lins e Victor Martins, que na voz de Elis Regina transformou-se num clássico da música popular brasileira. Era final dos anos 70, o começo dos 80. Faço a festa quando lavarem minha mágoa. Quando essa música estourou, eu tinha meus 20 e poucos anos, e sem o principal ingrediente para entender aquela letra em sua plenitude: filhos. Hoje, aos 50, eu tenho 2. Um com 22 e uma com 16. São minhas grandes escolas, com os quais aprendo como é difícil preparar um futuro digno, não só para os dois, mas para os outros milhões de jovens que estão saindo dos casulos para cair na realidade. Se me perguntarem qual a minha maior luta, eu digo: não deixar que ambos caiam na mediocridade, crescendo ignorantes ou fazendo parte da mesmice, da média, do comum. Já falei da besteira que é acreditar na teoria da conspiração, que prega existir um movimento ordenado para manter o povo ignorante e assim controlá-lo. Esse credo é muito confortável. Transfere para um poder maior a responsabilidade sobre nosso futuro e nos coloca na posição de vítimas do mal maior. Não existe competência para sustentar um movimento intencional de emburrecimento, de mediocrização da nação. O que existe é uma fábrica de medíocres. Incompetência. O chefe é medíocre, o subalterno também é. Gente medíocre, discutindo ideias medíocres, com processos medíocres, só pode dar em resultados medíocres. Você liga a televisão e Pocotó? Abre o jornal e Pocotó? Seu filho liga o rádio e Pocotó? Você participa de reuniões e mais reuniões e Pocotó? Assiste o horário político e Pocotó, Pocotó? Cuidado, mediocridade contamina. Brasileiros Pocotó, o livro de Luciano Pires. Coisas que só um cronista independente poderia escrever. Vamos despocotizar o nosso país. Brasileiros Pocotó, uma bandeira contra a mediocridade. Em todas as livrarias. E o problema é muito mais complexo, na medida em que a maioria dessa gente é bem intencionada, honesta e trabalhadora. A maior parte de nossos problemas vem de gente esforçada, que acredita estar fazendo o melhor e que vai ficando. Gente que não tem a visão, não tem o repertório, não teve a educação para estar na posição que ocupa, de onde comanda mediocremente um exército de medíocres. Gente que não tem culpa por estar lá. Gera-se então um sistema que se autoprotege. Um sistema que torna perene a mediocridade. Um sistema no qual a culpa não é de ninguém, é de todos. O que eu defendo é que façamos um esforço para recuperar o nosso destino das mãos desse sistema medíocre, sem aquela babaquice do "as armas, irmãos". O que vejo é uma necessidade urgente de atacar as raízes dessa mediocridade. Alguns leitores e ouvintes têm me cobrado algo mais que a reflexão, a ação. Isso tem me tirado o sono. Será que a saída é engajar-se num partido político e tentar começar as mudanças de dentro, hein? Ou talvez associar-se a uma ONG e colocar ali as energias? Quem sabe montar um grupo para realizar ações sociais ou culturais? Ou talvez escrever? Mas eu tenho sido questionado sobre só escrever. Preciso de um compromisso. Qual é o meu compromisso? Qual é o seu compromisso? Eu não tenho compromisso, eu sou piscateiro que leva a vida com... Fluindo naturalmente como deve ser. Não tenho hora de partir, né? ouvindo Beto Guedes cantando Vevecos, Panelas e Canelas, composta por Milton Nascimento e Fernando Brandt em 1981. Em clima de abertura política que aparece claramente no verso, respiro com mais energia o ar do meu país. Os mineiros do Clube da Esquina foram responsáveis por momentos especiais da vida de todos nós. Também se preocupa em como combater a mediocridade que assola o Brasil, hein? Pois então me escreva. Me conta que tipo de ação você tem tomado ou que tipo de ação precisa ser tomada por cada um de nós. Não vale escrever reclamando do presidente ou do prefeito ou do delegado. Não quero saber de filosofia ou de sonhos para um mundo ideal. Quero saber de ações concretas que estejam ao alcance de todos nós, brasileiros comuns. Coisas que algumas pessoas estão fazendo e que podem ser replicadas por nós. Prometo que consolidarei essas ideias num texto no futuro. Quem sabe ajudamos a começar a fazer a diferença no Brasil, ou no mínimo, em nossos filhos. Pois é, tá chegando ao fim mais um Café Brasil, que pena. Com Rodrigo Carraro na técnica, Sérgio Sá na direção artística e produção e apresentação de eu, Luciano Pires. No Café Brasil de hoje, tivemos a companhia de Milton Nascimento, Sérgio Sá, Bartô Galeno, Ivan Lins e Vitor Martins, Rubem Alves, Beto Guedes e Fernando Brandt. Sabe onde é que você encontra um time assim, hein? É aqui, no seu Café Brasil. Fluindo naturalmente como deve ser. Gostou? Não gostou? Quer ouvir outra vez, hein? Quer baixar o programa para o seu computador ou tocador de MP3? Pois acesse www.lucianopires.com.br ou deixe seu recado na operadora 11-4195-6343. De novo, operadora 11-4195-6343. E para terminar, uma frase de alguém nutritivo, T.S. Eliot. Onde está a sabedoria que nós perdemos no conhecimento? Onde está o conhecimento que nós perdemos na informação? Para quem não me conhece, eu sou brasileiro. Um pouco que ainda guarda a marca interior. Para quem não me conhece, eu sou brasileiro. Você ouviu com o escritor Luciano Pires. Distribuição Podcast em Brasil.